aqui no estúdio da CBN Foz, o Mohamed Barakat, ele que é diretor de assuntos internacionais da Secretaria Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu. E nós conversávamos aqui fora do ar, antes do início dessa entrevista, a respeito de várias ações que acontecem aqui em Foz do Iguaçu. Essa Diretoria de Assuntos Internacionais, ela tem uma função bem específica com relação à nossa cidade de Tríplice Fronteira. Primeiramente, cumprimentá-lo. Bom dia, Barakat. Bom dia para todos. Prazer recebê-lo aqui. Neste ano, trabalho com relação à Diretoria de Assuntos Internacionais, várias comitivas, representantes de vários países estiveram presentes aqui na nossa cidade? Sim, que recebemos muito comitivas, muitas delegações da China, porque a gente sente que, como a China não tem relação diplomática com o Paraguai, e a Cidade Leste, um grande centro, um grande shopping de produtos chineses. Então a gente sente que a China tem interesse muito grande da nossa região, e especialmente da Tríplice Fronteira. Por isso, a nossa função, como nós podemos promover as nossas riquezas que nós temos aqui na Tríplice Fronteira, e para os chineses e para todo o mundo, especialmente também e para o mundo árabe, e especificamente dos três maiores investidores do mundo, dos Estados Árabes, que é Qatar, Emirados Árabes e o Estado de Oman. E temos também uma grande comunidade libanesa, de origem sírio-libanesa, aqui na nossa região da Tríplice Fronteira, enfim, comerciantes, empresários, ativistas em várias áreas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, um destino internacional, na mira de vários países do mundo, e situado também numa tríplice fronteira. A gente sabe das relações comerciais, das relações institucionais. Um dos assuntos abordados ao longo deste ano, que inclusive nós conversamos em oportunidade anterior, é a questão da Argentina, da travessia com a Argentina, de buscar mecanismos para agilizar essa nossa passagem de fronteira? Você sabe, a gente, eu como neto do primeiro imigrante libanês muçulmano para o Brasil, que veio, Mohamed Barakat, eu sou meu nome também, veio para o Brasil em 1892. Meu pai, Ibrahim Barakat, foi o primeiro mascate que chegou a Foz do Iguaçu em 1950. Então, nós somos, a minha família, especialmente minha família de Balul e de Lala, somos um núcleo desta grande colônia árabe na Três Fronteiras, na Cidade Leste e em Foz do Iguaçu. E nós assistimos nestes últimos 60 anos como mudou tudo aqui na nossa Tríplice Fronteira, e estamos sonhando, sinceramente, que a nossa Foz do Iguaçu, a nossa Tríplice Fronteira, se torna com tempo a capital do Mercosul. Por isso, nós estamos defendendo na Secretaria de Turismo e na Diretoria de Assuntos Internacionais que a sede do Parlamento Mercosul seja aqui em Foz do Iguaçu, para incrementar o turismo. Porque o turismo depende de várias atividades. E além de nós termos riquezas naturais, precisamos também o turismo de compras, o turismo também religioso e o turismo diplomático, porque um capital traz muitos benefícios para a nossa região, e queremos Foz do Iguaçu e a nossa Tríplice Fronteira seja futuramente a capital do Mercosul, com a sede do Parlamento do Mercosul. Essas discussões com as autoridades argentinas a respeito da circulação ali pela ponte Tancredo Neves esse ano, tivemos algum avanço concreto? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Uma relação que, enfim, acaba estourando aqui na nossa fronteira, mas quem toma a decisão, quem tem a caneta, acaba sendo o governo federal argentino lá em Buenos Aires. O que podemos esperar até com relação a todo esse pedido que durante muitos anos se faz, né, com relação a que a passagem pela ponte Tancredo Neves seja um pouquinho menos burocrática? Na verdade, quando nós estamos defendendo a passagem livre nas tribos de fronteira, nós, como brasileiros, isso beneficia nossos vizinhos, especialmente os argentinos. Eu acho esta fiscalização que os irmãos argentinos eles fazem na ponte prejudica ao turismo de compras e turismo de muita gente, especialmente brasileiros, para outro lado argentino. Muita gente deixa de ir, né? Perfeitamente. Então, nós, o nosso secretário Jaime, o nosso prefeito, sempre está trabalhando como pode ser a nossa fronteira uma fronteira livre. E eu chamo também como fronteira seca. O Brasil tem bastante fronteiras secas. Não está acabando o mundo na fronteira seca. Temos Livramento, há uma avenida no meio entre Uruguai e o Brasil. E também com o Paraguai nós temos o Ponta Porã, uma avenida no meio. Então eu acho, sinceramente, se nós vamos ter milhões de turistas, então precisamos esta dificuldade de ir e vir seja resolvida. E para ser resolvida já, eu acredito, só com passagem livre. A fiscalização pode ser em qualquer ponto, menos na divisa. Câmara de Comércio Brasil-Paraguai celebrou agora 41 anos de existência. Inclusive, houve uma reunião de confraternização ali em Ciudad del Este. E como representante aqui da cidade de Foz do Iguaçu, justamente, o senhor Mohamed Barakat esteve presente nesse evento? Sim. Um dos fundadores foi meu tio Omar Barakat. Há 40 anos, ele é um dos fundadores deste Câmara de Comércio. Eu estive lá, fiquei muito contente e representei a nossa prefeitura naquela reunião. E como estou dizendo também, nós estamos defendendo que a cota de compras, que seja no mínimo $500. Por isso, a cota é importante para turismo de compras. E os nossos irmãos lá no outro lado, na Cidade Leste, eles estão apoiando a ideia. E como você sabe, o brasileiro que chega do exterior, ele tem direito a entrar com $500 e mais 500 nos free shops, nos aeroportos. Então, quer dizer, $1,000. E para nós aqui, iguacenses e paraguaios, todos, eu acho a cota de compra é importantíssimo. Porque se fosse a cota zero, isso o que significa? Significa vai aumentar muito o contrabando. Vamos dizer a cota livre, então, o contrabando desaparece. Então vamos para um ponto crítico, o ponto justo. Eu acho o ponto justo é o $500. Ano que vem é o ano de Copa do Mundo aqui no Brasil. Inclusive já algumas seleções manifestaram o interesse de se hospedar aqui na cidade de Foz do Iguaçu. 2014 será um ano de grande visibilidade para a nossa cidade. Como é que você, como diretor de assuntos internacionais, vê a inserção de Foz do Iguaçu no mercado internacional para esse ano de 2014? Claro. Fizemos uma visita à Brasília e visitamos 11 embaixadas árabes. E muitos embaixadores, eles acham Iguaçu, Foz do Iguaçu, como se fosse um estado. Não é um município. Isso dá uma prova que Iguaçu, Foz do Iguaçu, um grande nome, uma marca no mundo todo. Eu acho que nós precisamos investir nome Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Mas antes disso, se vai chegar turistas para ficar 2 ou 3 horas para ir e vir para a Cidade Leste ou para a Argentina, isso, eu acredito, não dá um bom exemplo. Então, por isso, os meios de comunicação precisam ser resolvidos. Por isso, eu acho, sinceramente, entre Cidade de Leste e Foz do Iguaçu, quando nós temos o segundo ponto, um sistema de balsas precisa ser funcionar. Porque este fica 2, 3 horas para ir e vir. Ficar parado na fila ali. Isso, terrível, terrível. Porque se você vai castigar alguém, deixa ele esperar. Deixa ele numa sala de espera. Então você pode imaginar, se você vai na Cidade Leste para ir e vir, fica 2, 3 horas. Então precisa isso ser resolvido já. se o ano que vem nós temos centenário, nós temos grande festa mundial, que o Campeonato Mundial de Futebol que vai ser no Brasil, precisamos mostrar para o mundo todo que nós estamos na frente, estamos abrindo novos caminhos. Mohamed Barakat, diretor de Assuntos Internacionais da Secretaria Municipal de Turismo aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Um prazer muito grande e, como estou dizendo, acho que acredito, a mídia está fazendo um grande serviço e só através da mídia o Foz do Iguaçu e o Brasil vai ser conhecido para o mundo. Parabéns pelo trabalho, estamos com vocês.